Mas já ouviram aquele ditado que diz que depois que filho parir, nunca mais barriga encher? Quando você vai comer, o filho vai dar. Você tá com aquela. Aí o filho. Oba! Você pega do prato do seu pai. Você vai pegar uma batata frita do prato do teu pai para tu ver a tapa que tu toma que vai para a loja? Nunca fez isso, né, Isaac? Imagina. Só ficava papá, papá, papá. Me fez sair de um avião em São Paulo para comprar uma papinha. Sabe aonde, Leonardo? No aeroporto de Congonhas ali tinha em cima uma farmácia. Eu tive que sair de um voo, pedir licença para comprar o papá e voltar com o papá, passar pela segurança toda para poder encher a barriga desse menino com um ano. Sem contar o avião da VASP que ele vomitou todo. Papá, papá. Por isso que é grande assim. Dizem que foi o suco a Deus. Uma vez trancaram a gente lá em. Trancaram no avião, não deixavam a gente descer. O avião da VASP. No sul da Bahia, lá, como é que é aquele aeroporto lá do final da Bahia? Quando não faz a escala em Salvador. Ilhéus, obrigada. Muito obrigada aos da aviação. Aí um calor desses do dia de hoje. Eu comecei a tirar a roupa do Isaac, gente. O Isaac começou a ficar rosa, com aquele olho azul desse tamanho, e só de fralda. 8 meses. E o pessoal já há mais de uma hora e não tinha ar-condicionado na aeronave, ninguém dizia que aconteceu. Eu tenho que desembarcar com esse menino, segurando ele pronto, porque o Isaac ele vomitava na gente. Ele virava e fazia assim, para vomitar na gente. Você podia virar ele para a lixeira, que ele dava um jeito de virar para a gente, para vomitar na gente. Aí eu comecei a andar com ele, gente, só de fraldinha, no corredor do avião, avisando: gente, ele vai vomitar. Gente, eu tenho uma caixinha de surpresa aqui, ó. Abra, olha o calor, o menino suava. Parecia que tava na sala e o povo assim. Acontece, gente. Só com quem anda de avião. O menino não deu outra. Foi um vral, assim, que abriu a porta rápido, libertou todo mundo do avião. Foi descendo gente, vomitada. Foi uma beleza. 8 meses de existência. Eu, uma mochila, uma criança e um papá. Depois eu botei ele sem fralda dentro de uma. No banheiro desse aeroporto, eu dei aquela lavada básica que as mães dão assim, com a língua mesmo. Aí abri a torneira, coloquei ele, a mesma amassando uma banana, porque não podia ficar vazio, que já ia pedir comida. Então a mesma amassando a banana e eu lavando o Isaac batendo as perninhas dentro da pia do banheiro do aeroporto e o pessoal fazendo fila para olhar aquela coisa rosa, pelado, no, né? Coisa maravilhosa. Amor, você foi um bebê lindo. Você é gato hoje. Eu sei que você é grande, mas ó, você e Laura, eu vou te falar, era uma disputa de quem era mais rosa, né, gente? Coisas rosas que Deus me deu. Então, gente, por que que eu estava falando disso? Por causa do abençoado do Ló, que depois da guerra ele é libertado e ele fica. Abraão não fica com os despojos que ele tinha direito. Existem batalhas que nem o despojo a gente fica. Existem prêmios que a gente nem recebe. Existem coisas que a gente não precisa. Você, essa noite, está fazendo questão de coisas que você não precisa. Cobrando boletas do bem que você fez, que era a sua obrigação fazer.